par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Neil Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Venez nombreux. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Olá a todos, eu chamo Manuel Lourenço e estou aqui mais uma sexta-feira com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, e para quem trabalha, uma ótima coragem e muita saúde, e para quem viaja também, uma ótima viagem e que tenham muito cuidado. E para quem está de férias, que ora que ontem acabamos então o nosso mês de junho e hoje já somos o primeiro de julho. Então ontem teve um dia triste, um bocadinho de chuva, e teve um bocadinho triste, mas hoje já está alegre, já está sol lá fora e tudo, e aproveitem este tempo. Então aí vamos começar com as nossas músicas, e para quem tiver de férias também, que aproveite as suas férias, ou quem entrar de férias, que há muita gente que pega as férias no mês de julho, e que aproveite bem as suas fériasinhas, que é bem preciso, não é? Ora, e vamos continuar então com as nossas músicas e eu estarei aqui na vossa presença até das 9 até ao meio-dia com muito, muito prazer. Então, música. Eu já sofri e até chorei. Sozinha sem ninguém, mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro que o amor tomou conta do Ora, então começamos com a nossa emissão Adeus Solidão. E vamos continuar então com um artista que vai cá estar no nosso baile de sábado. E vamos continuar então com Nelo Monteiro. Vamos ouvir umas três ou quatro músicas dele, que é um artista que vai estar, um cantor que vai estar cá no dia 10. Fui-me deitar, o retrato fui beijar, como é sempre meu desejo. Vi sua boca mexer, assim vou querer-me dizer, é tão doce esse teu beijo. Horas e 13 minutos, então estamos à escuta de Nel Monteiro, que estará cá no domingo, de domingo ao 8, no terreno Ile da Rua, a Floride de Zover. E então eles estarão a partir das 17 horas do terreno Linha Rola, separe lá a Linha Rola de Floride de Zover. Toma lá esta aquela que por ti tanto chorou. Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida perdeu. Meu Deus, vos peço a rezar, que para recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu. Mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo noite e dia para mim. Ainda me deixaste o teu retrato de ti. Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo noite e dia. Como os anos que

Então estamos à escuta de Nelo Monteiro e a gente vai ouvir mais esta canção e depois vou passar uma curta página do pub e a seguir viraremos com outros artistas que estarão aqui com nós presentes no dia 10. Temos a Helena Correia e Tony do Porto e Leo e Leandro. E eu passarei algumas dessas canções também. Então, até já. Mas o meu coração chora, porque a velhice, a morte negra, não perdoa. E qualquer dia vejo o meu pai ir embora. Quando partires, meu querido pai, não te esqueça. De lá no céu procurar a minha mãe. E se a vires, dá-lhe os beijos que quiseres. Mas não te esqueças de beijá-la por mim também. E se a vires, dá-lhe os beijos que quiseres. Mas não te esqueças de beijá-la por mim também. Meu querido pai, me deu carinhos fazendo de pai e mãe. Que ao perder a sua tão querida esposa, me deu carinhos fazendo de pai e mãe. Meu querido pai, pai, por ti eu choro. Ora, estivemos então a ouvir algumas músicas neste artista que estará cá no dia 10 no Parque de Linha Rola, Floridas. Então vamos passar uma página do pub e aí depois continuaremos com a nossa emissão com o fim de semana à porta. Quando chega o fim de semana à porta, é uma alegria para quem trabalha, não é? Então, boa coragem para quem trabalha e uma ótima escuta na Rádio Arco-Íris 96.2. Então, vamos ouvir uma página do público e depois continuaremos com a nossa música. Calinette Nettoyage, 117 Route Nationale, 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Rádio Arc-en-Ciel organiza a sua festa dos Santos Populares no Parque de Lignerolles, dias 9 e 10 de julho. Sábado, no final da tarde, desfile, apresentação, despique de três grupos de bombos. Bombos Os Amarantinos de Olivette, Bombos Sol de Portugal de Mangue-sur-Loire, Bombos Os Amigos do Norte, jantarada ao ar livre. Noitada animada pelo Grupo Energia. Pausa com Marquito. Pelas 23h30, Energia. Uma da manhã, final do concerto. Bar e restauração aberto até às 2 da manhã. Domingo, a partir das 10 horas, emissão em direto do parque. Com vários animadores e entrevistas. Pelas 11h30, abertura do bar e restauração. Pelas 12 horas, almoço musical com fados na voz de Tony do Porto. Pelas 14 horas, discurso dos oficiais. 15 horas, Valentina Ferrari. 15h30, Tony do Porto. 16 horas, Helena Correia. 17 horas, Nel Monteiro. 18 horas, Léo e Leandro. 19 horas, despique dos três grupos de bombos. Para o final das festividades, bar e restauração até às 20 horas. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, pois, a vida é bela sobre a Rádio Arc-en-Ciel. Então, e vamos continuar com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e continuamos já com outro artista que aqui estará no domingo. Então, é Helena Correia. A festa toda a noite, pois no sábado vai ser até toda a noite, vai começar às... Começam às 20 horas ou às 18 horas e depois até às 2 da manhã ou 3, como as pessoas quiserem. Então vamos ouvir Helena Correia. Por ti. A festa é toda noite. 7 minutos e estamos à escuta então da Agatha com Milhões de Bens, e depois assim ficamos com o Apito Comboio. Vamos dar uma voltinha de comboio, que já há muito tempo que a gente não dava uma voltinha de comboio. Então a seguir ficamos com Apito Comboio. quem te fiz, estou-te a ligar, mas desta vez a chorar, com mágoa no coração. Minha mãe, é que o amor que eu vivo está diferente, não há mais paz entre gente. Não sei se fico sem não. Minha mãe, não queria preocupar-te com problemas, mas tenho-te a ti apenas para me dizeres que fazer. Minha mãe, eu juro desta vez que vou escutar, já não vou mais ignorar o que tiveres para dizer. Ora, 9 horas e 44 minutos e estamos à escuta de Gata Conselho de Mãe. É muito bonito a gente, às vezes, ter um conselho de uma mãe. E então, depois a seguir, vamos ficar com um cantor que vai estar cá também connosco, que é o Tony do Porto. Vamos escutar uma ou duas canções deste artista que vai estar cá na Festa dos Santos Populares, no Parque de Linda Hall, a Floride dos Ovei, que a Rádio Arco-Íris organiza. Então, espero que venha muita gente, que sejam numerosos a vir, que vai ser um espetáculo. É como diz o Fernando Mendes no Preço Certo, isto é um espetáculo. Estamos à escuta de Tony do Porto, é um artista que vai cá estar connosco também. Não como sem seres da família, era assim que eu te tratava. Disfarçavas bem o teu olhar, tinhas o teu jogo bem montado. Nunca punhas as cartas na mesa, ocultando a tua inveja que acabou em mal olhado. Toda a minha vida foi caindo, meu amor ficou contigo como o resto que era meu. E hoje descarada ainda me ligas, consciência arrependida, mas quem vai falar sou eu. E Marta, te quero ver mais uma vez à minha porta, porque afinal tua amizade para comigo foi só um plano para roubar do meu marido, destruir meu lar. E Marta, te quero Deus que não encontre a tua sombra. Se te mato no momento, se vou cuspir na tua cara o meu silêncio, não vou perdoar, nem morta. Toda a minha vida foi caindo, meu amor ficou contigo como o resto que era meu. E hoje descarada ainda me ligas, consciência arrependida, mas quem vai falar sou eu. Nem morta, te quero ver mais uma vez à minha porta, porque afinal tua amizade para comigo foi só um plano para roubar do meu marido, destruir meu lar. Nem morta, te quero Deus que não encontre a tua sombra. Bonito, bonito, oh, foi um bailarico, oh,

és somente tu, meu rei, meu anjo azul, que eu quero conquistar. Mais ninguém te dá tanto prazer, se entrega a valer, sem medo de te amar. Por isso vem que eu estou aqui, eu quero estar contigo. Por isso vem, diz-me que sim, só tu fazes-me feliz. Sabes que sou louca por ti, faço tudo para me entregar. Vem, amor, que eu preciso de ti mais e mais. Sabes que sou louca por ti, faço tudo só para te ter. Trocando olhares ao anoitecer.

amor, vais ver que é tão bom. Um salto para frente, outro salto para trás. Olha a tua cintura, põe as mãos no ar. Um pouquinho para cá e a rara para lá. Tu e eu, zumba, zumba, não vamos parar. Zumba, zumba, zumba comigo. Zumba até a noite acabar. Zumba, zumba, zumba, zumba comigo. Nesta dança tu vais gostar. Zumba, zumba, zumba comigo. Horas e 18 minutos e estamos à escuta de Maria Lisboa, Zumba Zumba Comigo. E daqui a seguir vamos continuar a nossa emissão O Fim de Semana à Porta, que estão vocês na presença de Lourenço até ao meio-dia. E a seguir esta música vamos já passarem algumas dedicatórias que eu tenho aqui, umas poucas dedicatórias. Tenho que começar cedo, senão então depois não consigo tudo passar. E a seguir vamos continuar com a nossa música, mas em disco pedido. Então, até já. Ora, e vimos de ouvir então a nossa Maria Lisboa, Zumba Zumba Comigo. Então, eu vou continuar já com a primeira dedicatória, que é da parte de Manuel Araújo para Rosi, para todas as pessoas que a conhece, e não esquecendo o animador. Então, de minha parte, desejo um ótimo dia e que tenha tudo bom e boa saúde e que nos peça sempre muita música. Então, eu vou passar aqui, como de habitude, que é o Chuchu de Manuela, se é o Tónio Carreira, o Tónio Carreira resta. Então vamos ouvir esta linda canção. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Então, vimos de ouvir o Tony Carreira, o resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória, e esta vez é o de António Lourenço, para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o Eduardo Teixeira, que o Eduardo Teixeira também deseja-lhe um ótimo dia e tudo bom, e não esquecendo o animador. Então vamos passar aqui uma canção que tem por nome Mukika, o homem português. Venha adivinhar, não quero ninguém. Ora, então vimos de ouvir o Moquita, o homem português. Então foi da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a família, para todos que o conhecem. E então, e não esquecendo o animador. Ora, e vamos continuar então com as nossas músicas, e desta vez vai ser da parte de Carlos de Carvalho de Châtenay de Soulard. E então ele pediu-me para passar uma música que é para a sua esposa, que está hoje de parabéns. Então, para ela, muitos parabéns e muita saúde e tudo de bom, que é o que eu desejo. Então, ele pediu-me para passar a Carolina e seu Jorge. É isso aí. Então, vamos ouvir esta linda canção. É isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples, é boa quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, que não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Ensina os seus filhos olhar. Não vou parar. De te olhar. Ora, e vimos de ouvir Ana Carolina e seu Jorge. É isso aí que foi pedido da parte de Carlos de Carvalho de São de Chateauneuf Soulard para a sua esposa que está hoje de parabéns. Então continuamos com as nossas dedicatórias, desta vez é da parte de Madame Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro e a sua esposa e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. E então da minha parte eu desejo um ótimo dia e muito obrigada. Vamos ouvir então uma canção de Graciano Sagra. Uma canção de Graciano Sagra, que ela gosta muito de ouvir este cantor. Então, eu desejo um ótimo dia para ela e tudo de bom. Com amor e devoção, coração que tanto chora quando chega aquela hora de saudade e de paixão. Por que é que a gente só pensa quando a nossa consciência nos obriga a meditar? Nunca pensei que era assim, na dor que trago em mim me faz sofrer e chorar. Na dor que dou valor, na quem me deu tanto amor e que tudo me ensinou. Amor que há. proibimos de ouvir então Graciano Saga, que foi pedido da Madame Esperança para ser irmão de Sr. Agostinho para todos dentro do mundo, e não esquecendo o auditório da Rádio Arco-Íris. E continuamos então com mais uma dedicatória, que é da parte da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, com a música da Glória, das 14 às 16. E então ela pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris e o animador de minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então, vamos ouvir o Marco Paulo, Nossa Senhora. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar. Mãe, irias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia ou perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Deus tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, de ouvir José Malhou, a Nossa Senhora, que foi pedido da parte da glória da nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16. Ora, e continuamos então com mais uma dedicatória da parte de Sónia Leal para o seu marido e para todas as pessoas que a conhecem e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. E também, não esquecendo, o animador de minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia. Ora, então, vamos ouvir o José Amaro, Uma Roseira Enxertada. Yeah. 10:50 e estamos a 10 minutos das 11 horas. Então, continuamos a ouvir a canção O Tabu, Ouvi um Passarinho. Pois eu ouvi um passarinho aqui, estava com o Félix Alberto e ouvi um passarinho a cantar e lembrei-me, então vou passar a canção Ouvi um Passarinho. Tabu, eu ouvi um passarinho. E continuamos então, são 10:54 e vou passar mais uma dedicatória antes das 11 horas. Então, e desta vez é pedido da parte da irmã de Maria do Céu, e não esquecendo a família Rosália e também a família Fontes e todo o auditório da rádio Arco-Íris. Então, ela pediu-me para passarem o Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Então vamos ouvir esta linda música. Entrei na cozinha, com o meu até dá gozo, e arrepios na espinha.

Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Le plus grand festival radio Arc-en-Ciel, le festival des saints populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Venez nombreux. Ora, pois venham, venham numerosos e que vocês vão adorar este espetáculo no dia 9 e 10 de julho. Estamos apenas de uma semana. Ora, então vamos continuar com a nossa emissão do fim de semana à porta. E tenho aqui mais uma dedicatória para começar a última hora da nossa emissão, que são 11 horas e 4 minutos, e tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sr. José Teixeira para a sua esposa e netos e filhos e para todas as pessoas que o conhecem e para todo o auditório da rádio, e não esquecendo o animador, e de minha parte muito obrigado. E então vou passar aqui uma cançãozinha de Jorge Ferreira que ele pediu-me para passar, e então vou passar o Jorge Ferreira, Gotas Gêmeas. Então vamos ouvir esta bonita canção e espero que seja do seu agrado. Um adeus, uma partida. 14 minutos, estamos à escuta de José Amaro, Nortenho do Coração. E então eu vou passar ainda muita música e vou passar a mesma música que estava a passar, que é o Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. Teve aqui um problema, um pequeno problema, e peço desculpa para as pessoas que estavam a ouvir, mas eu vou passar na mesma. Então, até já. Como consigo comer? Já não como há tanto tempo. Como estou? do nada. A gaveta está vazia, já ando cheia de fome. Como há tempo acontecia, diz lá como se come. Diz lá como se come. Como há tempo acontecia, já ando cheia de fome. A gaveta está vazia. A fome que a gente apanha, não tenho nada cá dentro. A comida faz falta, não tenho nada para comer. Não te posso garantir o que possa acontecer. A gaveta está vazia, já ando cheia de fome. Como há tempo acontecia, diz lá como se come. Diz lá como se come. Como há tempo acontecia, já ando cheia de fome. A gaveta está vazia, já ando cheia de fome. Como há tempo acontecia, diz lá como se come. Diz lá como se come. Ora, então tivemos a escuta dos amigos do Alentejo e Tum, e vamos continuar com mais uma dedicatória. Ora, e é da parte de Manuel e da sua família para o Sr. Macedo, que hoje está de parabéns. Então, que diz ele que ele hoje faz 70 anos, uma boa idade, e Deus o ajude e que lhe dê muita saúde e tudo de bom, que é o que eu desejo. E então é da parte de Manuel e sua família para o Sr. Macedo. Então vamos ouvir aqui uma desgarrada, uma cançãozinha que tem por título Jorge Ferreira, Os Velhotes e a Lua do Mel. Então vamos escutar esta bonita canção. Que é isso que te deu? Vamos. frente, a velha até tremia, de satisfeita e contente. E o velhote só comia a sopa que estava bem quente. Já sinto tanto calor. Como podes não sentir? Gente boa. Tinha batom na camisa. Tinha. 14:45, estamos a um quarto de hora do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então estamos à escuta de Banda Lusa, o meu barraco caiu. Então se ele caiu, chamar o pedreiro e ele levanta-se. Ora, e então daqui a pouco vou passar uma cançãozinha, que é com o meu neto Andreas, que ele pediu, e vai ser então o malhão da linda do sul. Thank you. separado tão longe de ti como estou agora. Juras, eu por ti fui amado, mas fui sempre enganado e ainda ris por alguém que te chora. Não, não vou ficar a teu lado. Não, não vou viver em pecado. Brincaste com o meu amor e o meu sofrimento. Não te odeio, mas eu para ti não tenho mais tempo. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou, a saudade ficou chorando baixinho. Nós terminou. Nosso amor acabou. A verdade ficou como eu tão sozinho. Nada, nada podia dar certo. Eu fui o livro aberto que depois do lido não quiseste mais. Eu de ti já nada espero e nada mais quero. És um sonho perdido que eu amei demais. Song. as cantigas. Ora então, são 11 horas e 57 minutos e estamos a 3 minutos do fim da nossa emissão. Estamos à escuta do especial Musique Banda Lusa, o Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha é bom porque está um bocadinho de sol, mas o tempo está encoberto. E então, só vos tenho a dizer até terça-feira próxima, se Deus quiser, para mais uma emissão Armanhã Românticas, que hoje cheguei ao fim. É com esta canção que eu vou acabar a minha missão e espero que vocês passem bem um ótimo fim de semana. Tudo de bom, muita saúde para todos e vão ficar à escuta da Rádio Arco-Íris, à escuta da Rádio RDP Internacional Portuguesa, e para vocês ouvir algumas notícias. E bom, e tenham muita saúde e cuidem bem de vocês e um bom fim de semana para todos, é o que eu desejo. Então até terça-feira, se Deus quiser. As tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrilha de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrilha de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrilha de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrilha de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrilha de animação. Ora então, é assim que acabei a minha missão. Um ótimo dia, tudo bom e fiquem com a RTP, a Rádio Portuguesa. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Bom dia, são 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores. Sócrates vai ficar sujeito a apresentações quinzenais às autoridades. Foi a decisão revelada de acordo com o despacho da juíza Margarida Alves no âmbito do processo separado, mas relacionado com a Operação Marquês. Começou à meia-noite, está a ter uma grande adesão à greve dos trabalhadores da saúde. É um dia de greve em todo o país. Sexta-feira com o céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral centro no fim do dia. Vento moderado, forte com rajadas até 60 km hora na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, no Barlovento Algarvio e também nas terras altas do centro e sul do país. Subida de temperatura para as ilhas, são previstos aguaceiros fracos nos grupos central e oriental dos Açores e também nas vertentes norte e nas terras altas da Madeira. A esta hora estão 24 graus em Faro, 23 no Porto, 22 em Lisboa e no Funchal, 20 graus em Ponta Delgada. Notícias, edição de João Alexandre. Depois do termo de identidade e residência, José Sócrates fica sujeito a apresentações quinzenais às autoridades no âmbito do processo separado, mas ainda assim relacionado com a Operação Marquês. O agravamento das medidas de coação do antigo primeiro-ministro foi pedido pelo Ministério Público depois de ter vindo a público que José Sócrates viajou por diversas vezes para o Brasil por um período superior a 5 dias e sem comunicar ao Tribunal. Ora, de acordo com o despacho agora conhecido da juíza Margarida Alves e a que a agência Lusa teve acesso, processo. O Tribunal considera a apresentação de 15 em 15 dias às autoridades uma medida adequada e proporcional. Recordar que José Sócrates foi acusado no processo Operação Marquês de um total de 31 crimes. Acabou pronunciado para julgamento apenas por 6, 3 de branqueamento de capitais e outros 3 de falsificação de documentos. Até agora o antigo primeiro-ministro estava sujeito ao termo de identidade e residência, passa agora a estar também obrigado a apresentações quinzenais. E hoje é dia de greve no setor da saúde. Começou a greve à meia-noite, está a ter uma grande adesão. Estão em protesto os trabalhadores auxiliares da ação médica, técnicos de diagnóstico, funcionários administrativos. Vão-se queixando das condições em que têm de trabalhar e da falta de progressão na carreira. É uma greve nacional, começou à meia-noite. Os efeitos estão já a sentir-se em vários hospitais e centros de saúde em todo o país. Elizabeth Gonçalves, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, falou esta manhã à Antena 1, à porta do Hospital de São José, em Lisboa, e para, sobretudo, fazer contas à adesão deste protesto. Temos, em regra, 90% de adesão dos trabalhadores no turno da noite, a nível nacional, a maioria dos serviços trabalhou a serviços mínimos, e neste momento, relativamente ao turno que iniciou agora às 8 da manhã, os dados que temos aqui do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central é na ordem de 100% na área das consultas, das cirurgias programadas e também dos exames de diagnóstico e terapêutica. Greve que começou à meia-noite, até ao momento está a ter uma grande adesão, é o que adianta a sindicalista Elizabeth Gonçalves, ouvida pela Antena 1. E na véspera da chegada ao Brasil, há um tema a ensombrar a visita do Presidente da República. O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro está a equacionar não se encontrar com Marcelo Rebelo de Sousa na cidade de Brasília, na próxima segunda-feira, para um encontro seguido de almoço. Ora, o chefe de Estado brasileiro diz estar irritado e incomodado com a reunião na véspera, em São Paulo, um encontro entre o presidente português e o antigo presidente brasileiro Lula da Silva. A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra. O economista Joaquim Miranda Sarmento vai ocupar o lugar